sua armas, se prepare pra batalha. Se prepare pra batalha. Mire no espelho e se prepare pra batalha. Se prepare pra batalha. Pra conquista ou pra renúncia, se prepare pra batalha. Se prepare pra batalha. É você contra você, se prepare pra batalha. Se prepare. Pessoais são 7 bilhões. Identidades alteradas são 7 bilhões. Influenciados são 7 bilhões. Precisando de socorro são 7 bilhões. Entre o céu e o inferno são 7 bilhões. Buscando uma saída são 7 bilhões. Cada um com a sua luta são 7 bilhões. 7 bilhões.